essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim. Essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim. Muita força, guerreiro, quando o fardo tiver pesado, é a hora de mostrar seu valor nessa trajetória. Sem luta não há glória, seu problema pra vários é balela. Não causa comoção, não há superação nessa guerra sem sequela, irmão. Não, não, não, não, não, não. Com dinheiro no bolso aprendi a separar quem é de verdade, quem é falso, quem chegou agora pra gozar e quem tava comigo lá embaixo. Salto alto é pra puta que quer sentar no carona de couro. Que Deus não deixe faltar humildade no coração de quem passou sufoco. E a moeda que traz autoestima também te faz esnobar quem ajudou. Fazer de degrau que cê passa por cima, de elevar o topo como elevador. Que tenhamos na mesa fartura e no bolso três números na cédula. E a lealdade e riqueza maior que nunca vai caber em nenhuma carteira. Essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim. Essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim. Meu troféu tá no calo daquela que tava de joelho dobrado orando por mim. Na fidelidade daquela que passou necessidade comigo. No moleque em que quando eu brigo chora, mas sempre diz que me ama. Na oração atendida em silêncio, de olhos fechados, deitado na cama. O alicerce e a base de tudo na vida do homem é reconhecer. Quando as coisas apertam, tudo fica escuro. Qualquer o lugar que ele vai correr. Amigo, droga, balada, é como na faca, dá outro murro. Na cela, tranca, fiado, diz qual aliado que te levou jumbo. E o dinheiro que paga a fiança não limpa a humilhação de quem tava lá agachada no espelho. Nem os milhões da Mega Sena pode amenizar. Traz a taça de vinho e o buquê de flores, essa é pra quem venceu. Que nasceu do lado de cá, saiu daqui, mas não esqueceu. Essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim. Essa vibe de sorte pra nós que é forte, que sobreviveu dia e noite no corre. Eu vou seguir que eu tô feliz assim. Brilho ouro no pote, minha maior riqueza, né? Joia no cofre, dinheiro, malote. Sou mais você, então seja mais por mim.